Quer relaxar ao som da natureza? Ouvir os pássaros ou o mar? Os sons da cidade lá ao longe ou a selva profunda? Feche os olhos e escute. Naturalmente, o programa que a Rádio Ser destina aos seus ouvintes de segunda a sexta, entre as 6 e as 9 da manhã, e aos sábados e domingos, entre as 3 e as 6. Naturalmente, de segunda a domingo, na Rádio Ser. Seja qual for a sua crença, é sempre bem-vindo à Rádio Ser. E mesmo que não tenha nenhuma, é igualmente bem-vindo, porque todos têm alma. Todos nós sentimos, todos nós vibramos, todos nós nos emocionamos e a Rádio Ser está cá para isso. Quando o ouvinte acede a ser.radiointerweb.info, sabe que vai encontrar programas relacionados não só com a religião, mas também com a espiritualidade, o otimismo e a autoajuda. Aceda à Rádio Ser e deixe-se levar pelas emoções e pelos programas que temos à sua disposição. ser.radioantenaweb.info. Antena Web. Nós estamos aqui. A Rádio Ser oferece aos seus ouvintes o Wave a Radio. Durante 3 horas, assista a entrevistas e a muita conversa, sempre ao som da melhor música gospel. Wave a Radio, programa de locução inglesa aos sábados, das 6 às 9 da manhã, na Rádio Ser. Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prado de louvor. Olá, galera abençoada, tudo na paz por aí? Já está no ar o Gospel Hits, músicas que transformam vidas. São 60 minutos de adoração, louvor e a mensagem do Criador. Uma mensagem de salvação, restauração, libertação e de esperança para todo aquele que crê no nome e no poder do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Osmar Cunha, na sua companhia a partir de agora, nós vamos trazendo a sua participação, o seu alô, aqui no Movimento Gospel. Aumente o volume aí, para receber as bênçãos do Criador, as bênçãos do nosso Deus. Acesse também a nossa página no Facebook, curta e deixe a sua participação por lá, www.facebook.com/redegospelhits.com.br. Ou acesse o nosso site também, www.redegospelhits.com.br. Começando a primeira de hoje, Leandro Marques, Família. Gospel Hits, é louvor, é louvor. Pode fazer parte da família de Deus. Todos em volta da mesa de alimentos, agradecendo ao Senhor pelo sustento. Mãe, pai, filho e filha, família precisa voltar a ser família. Levanta, se arruma, leva a turma pra escola. Mas cuidado, não pode se atrasar. Vai correr atrás do pão, batalhar mais um dia e voltar no final pra beijar Dona Maria. Pai, o guerreiro incansável, o herói implacável, vai enfrentar a batalha, derrubar as muralhas. Pai, mas não é feito de aço, vai chegar um bagaço, vai olhar pras crianças, vai olhar pra mulher e dizer: papai merece um descanso, né? Mas a mulher quer namorar, a menina quer dançar, o cachorro quer pular e eu não deixo. Mas tem cano pra consertar, lixo fora pra levar, e o moleque quer jogar PlayStation. Tenho que ser jogador, encanador do Juan, dançarino, palhaço, trampolim. Preciso participar, preciso me desdobrar, minha família precisa de mim. Todo mundo tem uma família, e todo mundo pode fazer parte da família de Deus. Levanta, nem se arruma, tira a roupa do varal, prepara o café, o almoço e a janta no final. Passa, lava, costura, cozinha, varre e frita, bate a falta, corre a garra, narra o jogo e apita. Mãe, Amazona do lar, nunca pode parar, super mãe. Fim de semana, feriado, ano novo e até no dia das mães. Ela luta, se doa, batalha, acredita, ainda tem que terminar o dia, sempre compreensiva, carinhosa, sensual e bonita. Porque o papai quer namorar, a filhinha quer chorar e o cachorro quer fazer sujeira. Porque a vizinha me chamou e o meu arroz queimou, e esse garoto no Facebook a noite inteira. Tenho tanto orgulho da família que me destes, obrigado pai. Família, patrimônio de Deus na terra. Se você tem uma família, nego, você vai. Todo mundo tem uma família, e todo mundo pode fazer parte da família de Deus. Mas pra quem não tem mais mamãe, vovó, papai, ou nunca conheceu, não vê faz um tempão, cê pode ser feliz. A Bíblia mesmo diz que tem amigo mais chegado que um irmão. Mas nunca se esqueça, não se aborreça, sempre agradeça pela família que você tem. Pode ser engraçada, pode ser complicada, pode ser incompleta, pode ser indiscreta, mas pode ser repleta de harmonia, de amor, de perdão e de alegria. Até Jesus tinha uma família, mané. Tiago, Judas, Maria e José, família emprestada, mas que ele honrou, amou, respeitou e não desamparou. Parceiro, eu tô subindo, mas se liga, João, cuida da minha coroa, não deixa ela na mão. Agora ela é tua mãe, a vida é assim. Se eu não tenho uma família, Deus dá uma pra mim. Todo mundo tem uma família, todo mundo tem uma família. Cada um tem a sua família, e todo mundo pode fazer parte da família de Deus. Todo mundo tem uma família, todo mundo tem uma família, todo mundo tem. Gospel Hits. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Mas livra-nos do mal. Venha o teu reino.

Aqui no Gospel Hits, um pouquinho da meditação do Salmo de Davi, Salmo 139, versículos de 1 a 3. Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Davi tinha plena convicção de que não há como fugir da presença de Deus. Não existe para onde ir, não há lugar para onde possamos ir que Deus não esteja. Porque o Senhor é onipresente e está em todos os lugares simultaneamente. A Ele toda honra, toda glória, todo poder. Acesse a nossa página aí no Facebook, curta e deixe a sua participação por lá. www.facebook.com/redegospelhits.com.br ou acesse o nosso site também, www.redegospelhits.com.br. Alôzão abençoado para o Gilmar de Holanda, em Recife, no Pernambuco, para Jéssica Dias, em Anápolis, Goiás, para o diácono Haroldo, do Ministério Apostólico Graça e Restauração, que fica na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no estado do Pernambuco, e ainda para o Avelágio da Silva, Jacobina de Salvador, na Bahia, né? Como é que estão as coisas aí, Avelágio? Tudo certo? Então manda mais recado aqui pra gente, tá bom, Avelágio? Daqui a pouco, tamo de volta com o Gospel Hits. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. A oração é uma concentração de forças e de preces que, quando unidas verdadeiramente pela alma, mudam atitudes e transformam vidas. Na Rádio Ser, a oração acontece todos os dias de segunda a domingo, das 9h40 às 9h45 da manhã e das 3h55 às 4 da tarde. Oração com o Padre Reginaldo Manzotti, de segunda a domingo, na Rádio Ser. Música para sua alma na Rádio C. De segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, a Rádio C exibe Serenamente. Um espaço radiofônico pensado para relaxar o corpo e a mente. Serenamente, de segunda a domingo, a partir das 0 horas, na Rádio C. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Antena Web e a sua Rádio Ser apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo, um espaço radiofónico de cariz religioso pela Igreja Pentecostal, que com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda passa, segundo as ideologias da comunidade Renascidos em Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta-feira, entre as 11 e as 12 horas, aqui na Rádio Ser. Caminhando com Jesus Cristo, segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, na Rádio Ser. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. É o Gospel Hits no ar, com os melhores louvores, os melhores parceiros e os melhores ouvintes também. Eu, Osmar Cunha, continuo por aqui na comunicação e no finalzinho deste programa tem a mensagem bíblica de hoje, tá? Alôzão aqui para o Manuel dos Santos de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Tudo bem, meu irmãozinho? Para o Wildomar Marques e a Celeste Marques, ambos de Bagé, extremo sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai já, né? Estão parabenizando aqui o Gospel Hits estão enviando um abraço a todos os ouvintes da Web Rádio Palavra daquela cidade. Alô, rapaziada de Bagé! Uma alusão especial também para a Daiane Leme de Votuporanga, para Samanta Figueiras de Caxias, no Maranhão, e para o casal Wagner Fernandes e Diana Dantas em Budas Artes, Distrito Federal. Onde quer que você esteja, saiba que para nós é motivo de muita alegria estar contando com a sua audiência. E se você ainda não entrou em contato conosco, mande o seu recado para cá. Para a gente vai ser sempre um orgulho enorme estar comunicando aqui a sua participação, a sua interação com a gente, tá bom? Vamos ouvir agora a Bruna Carla como águia. Gospel Hits. muito mais você. Mesmo assim, te adorarei. Ainda que não haja flores no jardim, mesmo assim, te adorarei. Se for com medo do abismo, eu te adoro. Me leva pra lá, se for por interesse no teu paraíso, não me deixe entrar, não me deixe entrar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pra te adorar, pra te exaltar, eu estou aqui por tudo que tu és na minha vida. Sucessos você ouve aqui, Gospel Hits. Mas Mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Aprendo com a vida, mas percebo que eu tenho tanto a aprender. Yeah, yeah. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer. Tudo muda, só existe um Deus eterno. melhores louvores no Gospel Hits, através da sua rádio ligada com Deus, conexão direta com o Criador do Universo e com a sua palavra, né? É a palavra de Deus sendo proclamada através dos louvores, através de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo e com o dom também do canto, né? Nós ouvimos neste segundo bloco a pastora Eichla, Deus no Controle, Aline Barros, Lugar Seguro, e Jonas Vilar, Pra Te Adorar. Olha como é bom estar com você aqui na íntegra. E eu quero te convidar para acessar o nosso Facebook, curtir e deixar lá o seu recado, www.facebook.com/redegospelhits.com.br. Temos também o site, e tem tanta gente, mas tanta gente que nos ouve pelo site, né? Que pra gente é sempre um prazer estar falando, estar proclamando aqui o nome das pessoas que nos ouvem. Acesse lá, você pode ouvir 24 horas a Rede Gospel Hits. É www.redegospelhits.com.br. Alôzão para Carmen Lúcia Ferreira, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Para o Ale Oliveira, de Anápolis, Goiás. Ao Joab de Oliveira, em Olinda, Estadão do Pernambuco. Para Ana Paula Souza, de São Pedro, São Paulo. E para o Paulo Francisco Nogueira, em Caxias, no Maranhão. E para Raquel Souza, também de Caxias, no estado do Maranhão. Para vocês, muita bênção e poder do Criador na vida de cada um dos nossos ouvintes. Gospel Hits. Para louvar no volume máximo. Plática e café. Conversas com alma para a alma dos nossos ouvintes. Na mesa um café. Na mente, ideias em debate. E o ouvinte, que pensa sobre o tema desta semana? Plática e café. Um programa com locução espanhola, aos domingos às 6 da manhã, com Adriana Flória e Carlos Bonaparte, na Rádio Ser. Palavras de conforto nunca são demais. E na Rádio Ser temos-las com El Padre Jorge Nardi, de segunda a sexta, das 15h50 e durante essencialmente 5 minutos, não perca um momento de reflexão intitulado Palavras de Aliento. Palavras de Aliento, de segunda a sexta, às 15h50, com o Padre Jorge Nardi, na Rádio Ser. Viva a vida! Parece óbvio, não parece? Será que o ouvinte vive mesmo a vida? A Pastoral da Criança apresenta um programa diário de segunda a domingo, onde a preocupação não se dá só com os mais pequenos, mas também com quem os educa e acompanha o seu desenvolvimento. Viva a Vida, de segunda a domingo, das 9h25 às 9h40 e das 15h35 às 15h50, na Rádio Ser. É isso aí, galera apaixonada por Cristo. Nós estamos de volta com a sequência do Gospel Hits. E hoje, meditando um pouquinho aqui, né, do Salmo 139. Versículos de 4 a 7, o Salmo de Davi, falando sobre a onipresença de Deus, nos diz o seguinte: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face, Senhor? E esse salmo é maravilhoso. Se você tiver condições, medite mais nesse salmo. Leia este salmo inteirinho aí na sua casa, na sua Bíblia. E com certeza o Espírito Santo vai preencher o seu coração com entendimento, né? Não existe um só lugar, até mesmo nas trevas o Senhor diz que está. Ele está presente em todos os lugares. A palavra de Deus nos afirma que eis que estarei convosco todos os dias, sempre, até a consumação do século. Glória a Deus por isso. Vamos embora então. Quero agradecer aqui os milhares de ouvintes por todo o Brasil e em vários pontos do planeta nos acompanhando aqui no Gospel Hits. Nós temos ouvintes católicos, espíritas, evangélicos e das mais variadas religiões curtindo em casa, no trabalho, no carro, pela internet. Graças a Deus, nós estamos no ar desde 2008. Ou seja, 6 anos de ministério e cada semana novas emissoras de rádio e web rádio passam a integrar e retransmitir o nosso Gospel Hits. Vamos continuando, quero dedicar o próximo louvor para Jéssica Silva de Patos de Minas, Minas Gerais. Para Vanessa Resch de Santo André, São Paulo. Para Jussara Puerta em Piracicaba, São Paulo. Para Ana Júlia, nos ouvindo em Los Angeles, nos Estados Unidos. E para Geni Oliveira, que mora em Cidade Leste, no Paraguai. Tem Thales Roberto, Espírito Santo. Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Em mim, quero ser sua vontade. verdade, não peço. Quero mais viver. Eu não quero mais viver. Há mais que dormir, mas em mim. Quero ser sua vontade. Só as melhores, só as melhores. Nothing of consequence to see. Só aqui você ouve o Gospel Hits. Desculpa, meu irmão, mas eu não vou ficar calado. E eu confesso, eu tô cansado desse tipo de pessoa que vive por aí bancando uma de bacana, mas a minto não engana. Eu conheço gente à toa. Todo magnata de terno e gravata, Nelson de ouro, relógio de prata, perfume importado. E em cima notar, é fácil notar que ele chama atenção e faz de tudo para ser notado. E na moral, show, quem foi que te indicou? De onde você vem? Quem é o seu pastor? Cair de paraquedas, não tá com nada não. O povo tá esperto, ninguém é bobo não. Se tu quiser, tem que pagar um preço. Tem que orar, tem que jejuar e vigia pra não cair em tentação. Viver em comunhão, se tu quiser, tem que pagar um preço. Tem que orar, tem que jejuar e vigia pra não cair em tentação. Viver em comunhão. Eu confesso, eu tô cansado desse tipo de pessoa que vive por aí bancando uma de bacana, mas a mim tu não engana. Eu conheço gente à toa. Todo magnata de terno e gravata, Nelson de ouro, relógio de prata, perfume importado. E em cima notar, é fácil notar que ele chama atenção e faz de tudo para ser notado. E na moral, show, quem foi que te indicou? De onde você vem? Quem é o seu pastor? Cair de paraquedas, não tá com nada não. O povo tá esperto, ninguém é bobo não. Se tu quiser, tem que pagar o preço. Tem que orar, tem que jejuar e vigiar pra não cair em tentação. Viver em comunhão, se tu quiser, tem que pagar o preço. Tem que orar, tem que jejuar e vigiar pra não cair em tentação. Viver em comunhão. Tem que orar, tem que jejuar, tem que orar e tem que vigiar para não cair em tentação. Musicalidade gospel dos mais variados ritmos para agradar todos os gostos, principalmente você que gosta da mensagem do Criador. Teve aqui uma bem agitada, né, para espantar a preguiça aí, o Marcos Nunes, Na Moral e Jesus Culture com Born of God. Nossa parte musical fica por aqui, mas agora tem a mensagem bíblica, um momento especial onde Deus fala ao nosso coração. Esqueça quem está aí do seu lado agora. Saiba que neste momento você vai ouvir a voz do Criador. Mas antes, eu quero mais uma vez convidar você para participar do Gospel Hits. Acesse a nossa página aí no Face, curta e deixe lá o seu alô, tá bom? www.facebook.com/redegospelhits.com.br. Acesse também o nosso site www.redegospelhits.com.br. As melhores músicas para você. Vamos para a mensagem bíblica de hoje, Léo. E assim, finalizamos mais uma edição do nosso Gospel Hits. Felizes de podermos compartilhar com você mais este momento de muita alegria, de muito louvor e adoração ao Rei dos Reis. A Ele toda honra, toda glória, todo poder. É muito, mas muito gostoso a gente poder ser usado pelo Espírito Santo de estar transmitindo para você aqui palavras de vida, né? Através desses louvores de pessoas, de músicos, compositores ungidos pelo Espírito Santo, trazendo sempre a palavra de Deus em forma de música, em forma de melodia. Até o próximo Gospel Hit, se Deus quiser. Eu espero você. Até lá. A mensagem bíblica. lave a sua vidraça. A história de hoje nos fala sobre um jovem casal que mudou-se recentemente para um bairro muito tranquilo de uma pequena cidade. Na primeira manhã que passava na casa, enquanto os dois estavam ali românticos tomando café, a mulher reparou através da janela uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: "Que lençóis sujos ela está pendurando no varal, amor. Provavelmente está precisando de um sabão, de um sabãozinho melhor. Se eu tivesse intimidade com ela, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas." O marido observou calado. Alguns dias depois, novamente durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal e a mulher comentou com o marido: "A nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos no varal. Se eu tivesse intimidade, eu perguntaria se ela quer que eu ensine a lavar roupas." E assim, a cada 2 ou 3 dias, a mulher repetia o seu discurso, enquanto a vizinha pendurava sua roupa no varal. Passado 1 mês, aquela jovem mulher se surpreendeu ao ver os lençóis brancos, alvíssimamente brancos, sendo estendidos, e empolgada, ela foi dizer ao seu marido: "Veja, ela aprendeu a lavar roupas. Será que a outra vizinha ensinou? Porque não fui eu que ensinei." O marido calmamente respondeu: "Não, minha querida. É que hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela." Essa ilustração nos ensina que, infelizmente, muitas vezes nós nos preocupamos demasiadamente com os defeitos dos outros e nos esquecemos que também somos imperfeitos, que temos falhas. Devemos olhar, antes de tudo, para a nossa própria casa, para dentro de nós mesmos, para a nossa própria vidraça. Será que não estamos dando muito valor às falhas do próximo, do nosso vizinho, ao passo que poderíamos estar investindo mais tempo em corrigir a nossa vida, os nossos defeitos? O que aprendemos hoje é que antes de criticarmos, devemos verificar se nós não fizemos alguma coisa para contribuir. Verifique os seus próprios defeitos e limitações. Corrija-se primeiramente. Olhe para si mesmo. Se você não tiver nenhum defeito, sinta-se à vontade para corrigir o outro. Mas antes, lave a sua vidraça. Há um versículo bíblico que está em Mateus capítulo 7, 5, que diz: "Tire primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão." Em outras palavras, Jesus nos ensina que, primeiramente, devemos cuidar da nossa vida. Olhar os nossos defeitos, as nossas falhas, aparar as nossas arestas, acertar a nossa situação e, se pudermos, contribuir para a melhora da vida da outra pessoa, para edificarmos a vida da outra pessoa, se aquilo que formos falar, se a correção que formos fazer será para edificar a vida da outra pessoa e se for feito em amor, aí sim nós temos permissão para fazer isso. Caso contrário, é bom cuidar mesmo da nossa vidraça, da nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.